Raj Bert. Terapia no rap, a rima forte prossegue. Não envelhece, cresce, efeito contra a peste. Nos engrandece, conteste, não se põe, entardece. Mentiras nos apodrece, o final triste e entristece. Não justifica a tese de escolher quem merece. Se é rico ou pobre, o fraco desfavorece. O povo se enfraquece, se lutar sempre esquece. O governo não favorece, com a impunidade nos serve. Mas o rap fortalece, a cada dia ele cresce. Quem duvidou faz o teste, pois é leão prevalece. Rapaziada diverte, quem escutou não esquece. Mas ao contrário se inverte. Passa um arco de rap, respeito é pra quem merece. Comédias se enfurece e nos cala não consegue. Pois rap não adormece, é infinito se investe. Eu já provei no hotel e os otários já se cansaram de caçar nossa espécie. Terapia rap fortalece nossa espécie. Rap só não salva quem não merece. Aqui é L.O. o remédio contra o estresse. Aqui se salvam todos sem precisar de prece. Terapia rap fortalece nossa espécie. Rap só não salva quem não merece. Aqui é L.O. o remédio contra o estresse. Eu tô de volta. Fui e voltei sem escolta. Como se fosse infinito, o rap vai se difundindo na mente desse menino. Que cresceu nos ouvindo, se entendeu eu insisto. Não virou um bandido, se não entendeu não respondo por atos tão impossíveis. Se foi junto com amigos que lhe chamaram iludido. Agitação realista, na reação prontinho. Trajeto vindo desvio, sono não é mais tranquilo. Escuridão no destino, difícil dar um sorriso. Agora vive tranquilo, desconfiado eu digo. Não anda mais com amigos, prefere viver sozinho. Isso me desconformismo com seu fracasso estendido. A família, amigos, sua esposa e filho. Me liga qual o futuro, ignorante destino. Teoria falida, vida fácil é fascismo. De mim ao lado do filho, consciente erudito. Ignorância insistente final, plano falido. Então irmão eu insisto em terapia perito. L.O. não mito, tento um pouco invisível. Os dois estão bem protegidos, missão não é impossível. Minha missão vai prossegue, seja de carne ou espírito. Ignorar meu capítulo, ser ao menos ter lido. Filosofão entendido, ignorado por críticos. Literal científico, bem explicado, legível. Aos olhos humanos, indicado bom livro. Nossa espécie, repito, não vacilou no deslizo. Terapia no rap, original justifico. Hip hop legítimo, a resistência instruído. Como se fosse espírito, imortal, infalível. Sou insistente, não tente me fazer diferente. Não sou um fraco de mente, com microfone temente. Muitos não foram pra frente, desistiram demente. A fraqueza pegou, fracasso eternamente. Me lembro antigamente, eu era assim um demente. Desistia de tudo, não olhava pra frente. Se perdia, parava um fraco, obviamente. Infelizmente isso hoje acontece constantemente. Mas com um rap fervente que cozinhou minha mente. Me dando outro juízo, o tipo assim consciente. Como uma luz que acende, ideias chegam na mente. Autoestima enchente, minha raça me prende. A ideia de ajuda, alerta minha gente. Que sofre não é recente. Entendi antigamente, o rap muda depende. Só se você entende, se não luta derrota. É sua pretendente, a terapia no rap não se chega a ser imprudente. Se liberta quem quer ser ganhador realmente. Se entendeu, se liberte, capaz tu é. Então tende nossa espécie missão, cumpriu novamente. É nós mesmo, vagabundo. Terapia rap fortalece nossa espécie. Rap só não salva quem não merece. Aqui L.O. o remédio contra o estresse. Aqui se salvam todos sem precisar de prece. Terapia rap fortalece nossa espécie. Rap só não salva quem não merece. Aqui L.O. o remédio contra o estresse. Aqui se salvam todos sem precisar de prece.